Fun Games Podcast. Estamos de volta aqui na segunda parte do Fun Games, galera! É! Eu sou o Ok-Tok do Máquina do Tempo e estou novamente invadindo aqui esse podcast de game para falar de rock! É, beleza! É, eu sou Shinkoio e a minha introdução certa seria que esse ano, até o presente momento, tirando a dívida, juros e dividendos, eu gastei mais com show do que sexo e jogo. Ah, finalmente saiu, hein? Agora saiu compreensível. Jogo de videogame, porque eu não vou no bingo, igual David Lee Roth. É certo. Eu sou o Leandro Bucol e gostaria de matar zumbis ouvindo Ozzy. Tá valendo. Eu sou o Vivardi e... E a sua música favorita do Van Halen é Walking with the Devil. É a versão acústica. Muito bom. Vamos agora para os recados, seu Vivardi? Vamos para os recados. Primeiro comentário. O que você quer falar primeiro? Temos um Playfire. É, agora vocês gostam de brincar com fogo, crianças? Sabe o que é curioso? Nós somos o primeiro blog de game que fez uma conta lá, o caralho, o brasileiro, e estamos sendo o último a falar. É, né? Podem ver as datas pra comprovar. Temos comunidade, temos nossos perfis. Pra vocês que acham que o Orkut é um saco como eu, a gente de vez em quando tá naquele bate-papo deles também. É. Seu Vivaldi agora deu de dar uma regurgitada aí no vento. Aí ele criou Regurgitando no Nada. Redigindo sobre nada, porra. Sobre nada, senhor. Eu quando li a primeira vez, eu li Regurgitando, aí eu achei mais legal. É, mas é isso aí, tô com um blogzinho novo, falando de qualquer coisa. Ou nada. Não é voltado pra molecada, como eu falei no primeiro post. Qualquer coisa, no Twitter eu atualizo. Vamos ler os e-mails, depois a gente continua os recados, vai? Vamos sortear, hoje as minas estão, em vez de calça de couro, estão com saias de borracha. Saia de borracha, coladinha, elas mal conseguem abrir as pernas. E quando consegue, a gente vê só um faixinho lá dentro. E nenhuma delas chama Natasha, hein? Não? Caralho, Natasha que eu tô falando é por causa da bosta da música do Capital. É o nome da vaca que usa saia de borracha. Ah, tá. Você acha que eu vou lembrar dessas merdas? Vamos lá. Joga aí, vai. Agora, então a Ruiva vai. Vamos chamar ela de Natasha. Joga pra cima aí. Aí, peguei. Vou ler o primeiro, hein? Esse meio aqui é do Lindo RC. RC deve ser Roberto Carlos. Ah, manda. O assunto, Shoryuken. Ó, parabéns pelo blog, galera. Só isso. É, obrigado, né? Primeiro agradece, mas tipo, dá pra escrever mais caracteres no e-mail, amiguinho? Não é Twitter. Caralho. Vai, joga você aí. O que, que você pegou aí? Essa sardinha da Sasha é foda, né? Adoro ruiva com sarda. Mas o carpete combina com a cortina? Eu acabei de dar uma espiada aqui embaixo da saia da Natasha. O facho não é ruivo, não. Não? Ah, então tem graça. Amém. Então, o e-mail é do Patrick Borba Cabeleira. Ô, esse aí já tá virando nosso fã. O cara é de Tapes, Rio Grande do Sul, tem 15 anos. Idade chave do 4Games. E aí, galera do 4Games? Antes de mais nada, eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, Cravinhos é muito longe do Rio Grande do Sul. Acho. Segundo, Cabeleira é sobrenome e não culpa do excesso de pelos pubianos. Acho. Caralho, o cara tem um sobrenome desse é foda, hein? Né? Dá pra fazer várias piadas cabeludas com ele. Pra essa nossa leitura de e-mail, nunca teve, né? A gente pode chamar ele aí também, que ele deve ter algumas histórias de videogame cabeludas. Aí ele continua aqui. Então, vamos ao que interessa. O podcast sobre rock nos games lá do lado ficou muito bom. E com ele comecei a ouvir o Máquina do Tempo. Máquina que, por sinal, é muito foda. Principalmente por reacender a velha chama do rock and roll. É, reacender já tá sempre esteve acesa, né? Vocês que viram a cara pro outro lado, vocês gostam. Nunca se apagou a chama do rock and roll. Minha entrevista com o David Roth estava muito foda. Bingo! Bingo! Acho, acho, acho. Um grande abraço a vocês e valeu por continuarem gravando os pods, mesmo a frequência sendo meio fraca. Entendo perfeitamente a situação de vocês e atualizando o blog. PS, sou fã número 1. KKKKKKK, aquele rio diferente. Ah, que maravilha. Obrigado, senhor Patrick Borba Cabeleira. O senhor continua ouvindo, comentando aí, enchendo o nosso saco e a gente gosta. Mas ele enche o saco de um jeito legal. Tem uns que enchem o saco de um jeito chato. Ó, e a gente criou mais um ouvinte do Máquina do Tempo, hein? Aliás, o Máquina do Tempo, que na edição do lado A eu acabei cortando as partes que a gente fala dele, porque eu achei assim, pô, Máquina do Tempo é assim, está para o podcast de música como o Nerdcast está para o podcast de nerd, eu nem precisa de propaganda. Ah, mas isso é verdade, né, tio? Continuando aí, vamos avisar aí o povo pra continuar mandando e-mail, comentar essa porra, né? Vamos divulgar, cacete. É, vamos divulgar. Daqui a pouco a gente vai estar participando do Prêmio Podcast, o melhor podcast de games, né? É, a gente vai estar pedindo voto. Sabe, eu não tô com muita intenção de ganhar, seu Vival. Eu tô com mais intenção de divulgar essa porra do que outra coisa, sabe? É, ganhar é o de menos. É isso aí. O que importa é divulgar. Vocês enchem a nossa bola, a gente enche o rabo de vocês de podcast. E de review, certo? Certo. Último recadito, participamos do Dreamcast. Fizemos uma pequena participação offline no Dreamcast. Podcast a fuder. Exato, no podcast a fuder. Nós estamos no episódio deles lá de ódio nos games, né? Os caras são muito gente fina. Vocês podem estar conferindo lá pra quem sentiu falta de nossas vozes e querem ver a gente em outro lugar, certo? É a fuder. Houve problemas técnicos, né, durante a gravação da nossa primeira parte, então por conta disso, em alguns momentos eu vou estar sumido, o Leandro vai estar falando sozinho, em outras partes, quem estará presente sou eu. Aí o Leandro vai pro banco, vai pro camarote, enquanto eu volto pro campo. Isso aí, em várias partes o meu áudio vai estar uma bosta também. É, e mesmo assim os ausentes dão risada. Olha! Continue! I wanna rock! Grand Theft Auto, também conhecido como GTA. Clássico. Opa, né, cara? Clássico. Eu joguei desde o primeiro, que era aquele carrinho lá, pequenininho, que aí você fazia combo atropelando as pessoas. Senti muita falta depois que eles tiraram os combos. É, eles deixaram isso muito Carmageddon, né? É, deixaram o Carmageddon, verdade. Eu joguei Carmageddon um pouco. O Carmageddon 2, a trilha sonora é só eu mesmo. Ah, é? Olha! É esse site? De Kicker Bidel, não tem música melhor? Puta merda. Putz, que maravilha! Agora, eu tinha um problema com o Grand Theft Auto, né? Que até o San Andreas, eu montava a minha rádio. Que é? Do Vice City, você não gostava? Cara, não me lembro de ter curtido, cara. Cara, Vice City chamava V-Rock. Eu tive uma banda com esse nome depois desse jogo. Vamos ver agora. Vamos ver agora o que nós temos aí no Vice City. É, o jogo se passa nos anos 80. Então só pegaram o hard rock e metal dos anos 80. Ótimo. É. Que nós temos? O que Vice City nos trouxe? Twisted Sister, I Wanna Rock. I Wanna Rock. Puta, um dos clipes mais toscos. Clipe tosco, e não sei se você já pegou a referência dessa porra. O clipe faz uma referência direta com Pink Floyd The Wall, cara. Com Another Brick in the Wall. Total. Aquela parte do filme. Uh-huh, aquela parte que o professor grita: Poems, everybody, poems. É, verdade. É aquela hora que tá dando bronca no cara. Cara, não, a única coisa que eu consigo me lembrar desse clipe é do pai do moleque gritando no ouvido dele: What do you wanna do with your life? What do you wanna do with your life? Aí veio o moleque com aquela vozinha fanha. O garoto era fanho. Metendo um grampeador no nariz do moleque. I wanna rock. I wanna rock. E o moleque fez aquela coisa linda, né? E o moleque fez aquela coisa linda. Mas aqui não é o pai. Mas aí é o outro clipe que você tá falando, da When I'm Gonna Take. I wanna rock. Agora Take, é verdade. O Alan Rock é na escola, é o professor, e cara, é muito igual. O ângulo de filmagem, tudo, lembra demais o Pink Floyd, cara. Eu tô trocando os clipes. Vocês viram que eles lançaram um álbum de Natal só com música nessa linha? Pelo amor de Deus. Isso seria pra alegrar o Natal? Tanto que fizeram um clipe que é uma paródia desse clipe, que aparece o Dee Snider doidão lá na casa, atazanando o Natal do outro, né? Pra variar. E o foda é que esse disco do Natal tem uns 3, 4 clipes. Acho que tem mais clipe do que eles fizeram na carreira só. Especial de Natal, próximo que vocês fizerem, tem que ter tudo isso, né? Agora, uma coisa tem que respeitar, Twisted Sisters. Tem que respeitar. Eles não se levam a sério e fazem aquela parada, cara. Sim, os caras têm moral, né? Eles encaram o personagem, eles são um quis mais escroto. Continuando a farofada que a gente tem dos 80, temos Motley Crue. É, exato. Motley Crue, caraca. Essa é foda, né, cara? Isso não é nem farofada, cara, isso é farinha crua. Qual é a tia? Right, porra. Isso é farinha de macumba. Quem que cantou original dessa? Cara, Cão Filho Nós. É isso mesmo? Eu acho que sou rede, cara. Não, tem uma mais antiga. Porque o Waze faz cover dessa música, eles não podem fazer cover de Quiet Riot. Quiet Riot. Agora não, cara, não. Cano Filho de Nós é uma música da década de 70. Né? É, uma versão mais lenta e o cara tem a voz mais rasgada ainda. Eu lembro que eu já ouvi, mas eu não lembro de quem é ela. Essa eu desconheço. Peraí, eu tô olhando aqui na minha discografia. Peraí. Minha discoteca. Não, vou achar, porque Slade. Slade? Não confundo com Slayer. É, Slayer, aliás, que está na rádio também, né? Cara, e assim. É a menos farofa de todos. É a menos farofa. É desnecessário, sacou? O que? É desnecessário. O Slade é desnecessário porque imagina como se fosse uma banda disco cantando uma farofadinha. É verdade. Pelo amor... Tá, ok. É próximo! Esse jogo tem uma música dessa rádio que quando eu enroscava em alguma fase, alguma missão, quando eu tocava essa música eu passava. Que é Rain in Blood, do Slayer. Pra mim, quando tocava essa música, eu parava o que tava fazendo, atropelando todo mundo. E depois sair do carro e você correu pelado. Pelado não dava porque o jogo não dava, né? Mas se eu pegava uma motinha e ficava pulando ladeira, matando todo mundo, era o que eu fazia. Depois de ligar o videogame, sair correndo pelado com o machado na mão de ponto de essência. Porra, nessa rádio também tinha Barca de Moon, cara. Então, não, eu não joguei Vice City, cara. Olha aí. Two Minutes to Be Night, P-Cells, Madhouse. Tinha Yankee Rose do David Roth. E o mais interessante é que tem uma banda, cara, que até onde me consta, foram os produtores do jogo que fizeram, que montaram. Que é essa Love Feast. Tem duas músicas deles na rádio. E o cara ainda dava informação. Ele falava que ia ter show do Love Feast em Vice City, no dia tal, não sei o que. E as músicas são dessas. Don't forget, Love Feast are in town right now. Is it Love Feast is in town? Whatever. I flunk school because I'm hardcore. Mas assim, só você dirigir a limusine e levando os caras pro show. Ah, é verdade, é. Tem uma bomba da limusine, se você não correr, explode. É engraçado, eu lembro de ter jogado isso, mas eu não tô lembrando da rádio, cara. Não sei se é porque eu fazia as rádios. Esse jogo aqui não era pra fazer isso, não, pô. Falava pra acompanhar as coisas. I wanna rock! Aí tem San Andreas, né, cara? San Andreas. O San Andreas tem a vantagem que tem duas hard rock, uma clássica e outra. O Vice City só tem a coisa e tem uma outra que toca o Michael Jackson. Não, então a Wave é boa. É, a Wave que toca o Michael Jackson. Não, não toca o Michael Jackson. A Wave toca Blonde. Cara, no San Andreas, na mesma rádio, tocava Grand Funk, Lynyrd Skynyrd, Creedence Clearwater, Fogerty. E América, cara. Tocava América também, Royce Tom Banks. The Who! E deixaram ele de pôr pro final. The Who, Heart, Kiss, Tom Petty. Cara, tem Barracuda. Barracuda. Barracuda. Nessa, quando eu rolava barracuda, eu ficava correndo pela cidade. Pelado? Sim, pelado? Botava a aceleração máxima no carro e aí era a hora que eu roubava algum caminhão, alguma coisa assim, pra sair atropelando, sabe? Muito bom. Que maravilha. Cara, assim, eu não largava essa rádio. Eu jogava horas de jogo só ouvindo Classic Rock. Horas, horas, horas, horas. Muito bom. Aí tinha a segunda rádio, que tinha o Fenomore, né, amigo? Que é anos 90, né? Rádio X. Então esse aqui, qual que é legal pra atropelar? Eu lembro. Eu não gosto muito desse jogo, porque ele é muito League Style. Muita coisa de rap. Ah, eu não gosto muito de Steam Virtual. Ah, cara, daqui da Radio X, tem o Welcome to the Jungle, que, porra, pra atropelar é ótimo. E tem... É o Razer. Nossa, muito bom, tô fazendo... Tô falando, fazendo nível A aqui na mãozinha, ó. Essa música, ela é trilha sonora do filme, é isso? Não. Não? Não. Fala do Motorhead. Cara, sabe que... Ele escreveu com o Leme. Cara, sabe que eu tenho dúvidas? Eu acho que é a versão do Motorhead. Eu acho que é a versão do Motorhead, é isso que eu ia falar agora. Que o Ozzy aproveitou, o Ozzy gostou tanto e regravou. Eles escreveram juntos essa música. É, escreveram... É. É. Se não me engano, eram eles e tinha mais um terceiro cara aí escrevendo esse jogo. É, eu lembro do Ozzy e do Leme. É, tem mais um nome lá, agora eu não lembro se... Tem mais um nome lá, agora eu não lembro qual que era, não. Esse filme que devia chamar Doido do Martelo. O filme se resolve e uma mina querendo dar pra um cara vem aqui no quartinho, martelada na cabeça do sujeito. A metade do filme é agora, representando a galera aqui bem da década de 90, tem Stone Temple Pilots com Blush, né? Alice in Chains com The Bones. Muito bom, The Bones. É, Soundgarden com Ruth Cage de novo. Olha aí a galera do Grunge forte aqui, né? É, anos 90. Com Fool's Gold. Tem um monte de homem, Mike Patton, cara, com Faith No More aqui, tocando Midlife Crisis. Muito bom esse som, porra. Mano. Diretamente do Angel Dust. Agora, tem uma música que eu sou fanático, adoro essa música, uma levadinha, tranquila. E eu sempre achei ela meio perdida nessa rádio. Que é a Cult of Personality. Peraí, levadinha tranquila? É. É, cara, comparado com o restante do Living Color, é. Pam, pam, pam. Pam, pam. Mas não é essa? Não, cara, essa é. É, Cult of Personality é outra, essa cara. Você tá cantando, é Love Hits aqui. É, caralho, cara. Madrugada, madrugada. Madrugada. É verdade. Cult of Personality é pra martelar a cabeça de nego, cara. Essa, como diria Thaís, né? Nem Love Zeus, não é errado. É do Mario Bros. É do Mario Bros. Pera, tá, pera, tá. Caramba, cara, confundi completamente. Girl. Alice Cyber, né? Isso é bom. Porque we're dead, se você tocar essa música ao contrário, é a Motorhead, né? A cara que você. A madrugada me afetou agora. Porque é. Se você, se você tocar pro Feel of Dead ao contrário, é uma música do Motorhead, né? A mesma coisa. Você tá falando tocar numa guitarra. Guitarra. São os mesmos ritmos ao contrário. Coisa doida. Só faltava ser Hellraiser. Eu aprendi isso na minha primeira aula. Ele foi. Agora quer ver uma coisa, você aprendeu a tocar duas músicas e não uma. Faz o contrário. Cara, que medo. Cara, tem outra aqui que eu gosto muito, que é Danzy, cara. Todo mundo quando fala de Danzy só fala de moda. Pô, o cara tem tanta coisa boa na carreira solo dele depois que ele saiu do Misfits. Mas todo mundo só bota moda. Vale a pena. Ainda é boa pra caralho. Eu não lembro outra coisa mesmo. Aí é um cara que eu preciso cavar. Cavar. Ô, rapaz, Cat. Ele tem Twist of Cain, cara, que é muito bom, que é do mesmo disco, que é do primeirão dele, da carreira solo. Os últimos solo dele são umas porradas muito violentas. Vale muito a pena. Tem She Rides, não tem? She Rides, sim, mas esse ainda é do primeiro disco. Tem uma batera na levadinha, né? Que é isso. É o primeiro disco dele, solo, é realmente mais famoso, né? Porque tem todos esses que a gente falou, Am I Demon, The Hunter, etc. Mas se vocês pegarem o material que vem depois, porra, ninguém vai se impressionar. Só pra mencionar, temos joguinhos de corrida como o Need for Speed, e a partir do Underground lá que começou aquela técnica de... Tunar os carros? É, tunar, eu ia falar um termo que eu tenho que censurar. Nesses joguinhos aí tem bastante rock. É, mas infelizmente tem muito putz-putz nesses games. Um desses putz-putz que eu acho legal falar, que foi um que eu acho saudável, que é o Wazer Dump Foundation. Que é bom sim. É legal. Faz um podcast de rock, porra. Faz um podcast de rock, chamou o Tá. E temos o concorrente dos Need for Speed Underground, que é o Midnight Club 3, que inclusive é melhor, né? E na trilha sonora, dá pra você escolher, rapaz, tem lá, você quer ouvir eletrônico, rock ou hip hop? Eu desligo tudo, sou muito rock, que aí eu vou ouvir hip hop com Kids, que é uma musiquinha sem vergonha, mas é maneira, que é no clipe do Luiz lá, o Nightmare, o Stone Age, o Marilyn Manson, né? É, sim, grande maravilha. Ash, que é uma bandinha aí muito presta, assim como esse Dimitri do meu mundo. Ah, não, Dimitri Word não, cara, pelo amor de Deus. A música desse jogo presta. Cara, eu ganhei um CD do Dimitri Word na época que eu escrevia resenha de CD pra um jornal. Cara, eu não aguentei 5 minutos desse CD, cara. Além da música ser horrível, tinha um gordão vestido de bailarina com uma bola de boliche na mão. Eu achei uma das coisas mais estranhíssimas do mundo só com aquela capa. Não, não, não, não, eu não vou ouvir isso, cara. Não posso. Não, não, não, não, não. Não quero. Test Drive, tem um que é a trilha sonora inteira do Perfect. Isso é legal, cara. E o Static X, que é o metalzão eletrônico, é uma farofa de vários blocos. É que eles fazem mais trilha sonora para jogo do que nós feliz, cara. E tem um jogo que eu acho legal, eu tenho descobrido uma banda através dele, que é esse Total Overdrive, que tem essa banda Molotov. Que eu descobri que no México tem outra coisa além de bruxaria, né? Olha só. Eu não conheço Molotov. Nem eu. Eu não gosto de Molotov, não. É um rejaguez mexicano. Lembra muito rejaguez e é espanhol, assim, o cara mistura. E agora, Next Gen, um exclusivo do Play 3, é o Motor Storm. E esse jogo tem Monster Magnet. Porra, esse jogo tem várias coisas independentes, né, cara? Tem Kings of Leon, tem Wolf Mother Woman, que já virou a farofa deles, né? Tem o meu querido Reverendo Rotten Heat, cara. Puta, esse é lindo, hein? Sempre uma boa pedida. Eu conheci no Guitar Hero 2. Psychobilly Freak Out. Olha, tem Reverendo no Guitar Hero 2? Ah, saiu na coletânea agora, o Smash Hits. Que dá pra cantar, cara. Cara, essa música tem no YouTube um molequinho de 7, 8 anos tocando, que ele faz 100% nessa música. No Expert. O filho da puta vira de costas. Sem olhar pra tela, ele toca, cara. Os outros parques tem um episódio aqui, um moleque. Ah, é? Aí o cara fala, eu toco guitarra no acústico. Ele tá sem o videogame com a guitarra, ele tá falando se você quiser os botões sem barulho aí, né? Guitar Hero Unplugged. É. Aprende com essa MTV. A MTV tem que tirar o M da frente, né? Botar outra coisa. Isso já foi um tempo. Ou botar um outro significado, né? Eu recomendo Mushroom. Que é o Nirvana, que é pra mim a melhor música do Nirvana, que ela é sincera. Cara, eu tenho uma visão racional em relação ao Nirvana, que é tudo isso, tipo, que ele não merecia tanto aplauso quanto recebeu, que acabou fazendo sombra pra muita coisa boa que tava brotando, e a crítica cravou uma bandeira no Nirvana que não era dele, entendeu? De que ele ressuscitou o rock. Cara, o rock nunca tinha morrido, isso é uma ilusão ridícula. Foi muito forçado, né? Foi muito época de MTV, né? Foi quando a MTV tava começando a ter força, se for ver, né? Sim, era uma época que a MTV tava fortíssima, né? Tava brotando a MTV aqui, era só Nirvana que passava e fez a cabeça de todo mundo. É, mas eu também tenho uma crítica que aí é completamente pessoal, cara. Ele canta The Man Who Sold the World e erra a letra, cara. Eu não posso brincar isso. Não posso, simplesmente não posso, cara. Tô pensando, a gente pode colocar uma lista no post de músicas para correr pelado, sabe? De todas que a gente falou. E a desse aqui eu selecionaria a Power Trip. Do Monsters Man. É lógico. I Never Gonna Work Another Day in My Life. Se eu vi isso num carro, correndo, é emoção pura. Correndo pelado. Pelado. Agora vamos falar de aberturas. Que uma tem a farofa do Blur, que não tem nada a ver com o resto do som deles, que é a Song 2, né? É, mas que, cara, foi a música que apresentou eles, Adeus o Mundo. É. Porra, todo mundo ouvia aquilo e foi completamente, pelo menos no universo de videogame, cara, eu lembro que isso ficou vinculado ao FIFA 98, cara. Sim, ficou geral. O engraçado é que o pessoal só lembra dessa música, não lembra do clipe, e só lembra do clipe do Leitinho e não lembra da música. É. Não é? É. Verdade, verdade. A imagem ficou cravada errada na cabeça do mundo. Eu já fui confundido com o guitarrista do Blur quando eu usava óculos. Confundido. Gran Turismo 4, quem que tem? Van Halen, Panamá na abertura. Ah, é. Muito bom, hein? Nosso David Lee Roth. Certo? Em 98, com esse nível do FIFA aí, saiu o jogo da Copa, né? E tinha Timbaland. Timbaland, será que é rock? Depende disso. Tem minhas dúvidas, viu? O foda foi que eu passei minha vida inteira pensando que era banda de negão e, não, e é tudo loirinho. Porque a voz, o estilo era meio black. Assim. Essa música é maneira. Uma outra abertura que é muito foda, que se junta com o menu, que é o menu mais foda que eu já vi num jogo, que é do Twist Metal Black. Eu queria fazer um podcast só de abertura de jogo pra pôr esse lá no topo, assim, ó. Esse jogo é o quê? É um de carro com arma de tiro, de destruição, assim. É uma série famosa, esse aí seria o 6, que saiu pra PlayStation 2. E aí a música era o Paint Black. E o menu, eles pararam uma cena da destruição de todos os carros, e tudo que você escolhe vai navegando naquele momento congelado, como se fosse um momento tipo Matrix, sabe? Uhum. Puta, é muito foda, mano. Eu vou filmar esse menu e pôr no YouTube pro povo ver, se já não tiver. Aí temos uma parte interessante de se falar, que são as trilhas sonoras exclusivas, que foram compostas para jogo. Algumas acabaram virando banda, outras já eram de banda que cederam só pro jogo para eles, que nem a gente já falou do Carmageddon. O Ed Hunter do Iron Maiden, que não tem muito o que falar, né? O jogo é bom? Não, nem um pouco. Pulando esse, temos o jogo do Homem-Aranha e Venom do Carnificina, e o Vivaldi errou nos baseados que prestam no nosso último post. Ele falou que quem fez a trilha sonora foi o Black Sabbath. Não é quem fez, tem uma música que é chupinhada de uma música do Black Sabbath. Ah, tá, vai tentar consertar agora? Eu falei isso no dia. Mas quem fez essa trilha sonora é o Green Jelly, que é uma das melhores bandas de zoeira que existem no mundo. Pô, imitação do War. Eu sempre tive a dúvida, quem veio primeiro? Você tem dúvida? Pô, War, claro, veio primeiro. War veio nos anos 80, se não me engano. War é meio... né? O Green Jelly é menos forçado. Nossa, o War tem uma promoção no show na TV que os caras falam: leve a sua filha no show e coloque no moedor de carne. Aí mostra os caras pegando a mina colegial no show, enfiando no moedor de carne, saindo os pedacinhos. Como se fosse sacrifício humano no show. É, os War é foda. Mas Green Jelly eu acho musicalmente melhor. Eu não conheço Green Jelly, cara. Você já assistiu aquele clipe dos três porquinhos de massinha na MTV? Claro, Three Little Pigs. É, yeah, isso aí. Caraca, óbvio. Madrugada tocou direto, como é que eu ia lembrar? Isso é lindo, e a trilha sonora deles, eles misturam tudo, misturam metálica, eles são o Mamonas mais forte, assim. Mais um que as crianças têm que ouvir, tem só dois CDs. Tem um terceiro, que não, eu não considero, porque é um CD single, que quem canta com eles é o Hulk Hogan. Nossa. Para as crianças que não estão entendendo quem é Hulk Hogan, cara. Não, mas se você gosta de videogame, você conhece Hulk Hogan. Agora é Hollywood Hogan. Principalmente se você assiste Sessão da Tarde, aquele filme de babá lá, que é um cara de luta livre, mas os dois outros prestam muito. Tem até um VHS, uma fita de clipe do Green Jelly. Tem músicas ótimas, como As Aventuras do Homem Bosta, né? O Cal God, traduzindo, né? Mas é muito bom. Umas curiosidades, o Sonic, que todo mundo conhece, reza uma lenda. E quem compôs a trilha sonora desse jogo foi o nosso amiguinho Michael Jackson. Olha só. Será que isso é verdade, cara? É um dos mitos que temos aí, que é legal falar, mesmo não sendo tão rock, né? Mesmo não sendo verdade. Não, se bem que, assim, até pode ser, porque o Michael Jackson passa um bom tempo na sombra, né? Tanto que gerou essa falência dele aí, que ele teve que voltar a tocar, voltar a fazer. Não, mas na época desse jogo ele tava no auge, cara. E o Michael Jackson, ele mais escreve do que compõe as músicas, né? O negócio dele é letra, né? Ele cuida das músicas como o irmão dele. É, exatamente, isso é verdade, não condiz. A minha teoria sobre isso é que ele quis colocar mensagens subliminares em forma de música para as crianças no jogo. Pra ele, pra Neverland. Cara, porco espinho que corre pra caramba é uma coisa muito estranha, né? Isso. Vamos a convir. Pô, o Sonic ouve essas músicas e corre pelado, né? Tá vendo? É, ele não tem shortinho nem nada. Então, tá explicado. Pronto. O jogo muito bom de PC, que é o Duke Nukem 3D, tem uma trilha própria muito foda. Eu adorava isso, cara. Adorava o Duke Nukem 3D. Isso até eu conheço. Eu que nunca joguei, até eu conheço o Duke Nukem 3D. Aê! Esse e o Doom, né? Que eles têm músicas que são todas influenciadas por Megadeth, Metallica, Motorhead. Pô, a ambientação é tudo acima disso. Os clássicos do thrash metal. É. Muito bom, você acha um pouco de tudo na trilha sonora deles. Tanto que o Megadeth regravou o tema do Duke Nukem. Saiu num especial dele. Nossa, que maneiro. É, e tem até uma remixagem com as falas dele no meio, né? I'm not gonna fight you. I'm gonna kick your ass. É muito maneiro. I'll rip your head off and shit down your neck. Você sabe que disco saiu isso? Saiu num especial japonês e num de raridade. Temos a série Devil May Cry do Play 2, o Play 3 e 360 agora com Devil May Cry 4, que é uma trilha sonora de rock com eletrônico que é muito foda, tanto que o protagonista usa até uma guitarra pra dar porrada nos outros. E o especial dele ali dando um jam session, faz todo mundo pula. Tem a série do Guilty Gear, que não pode ficar de fora, que é uma série de luta 2D que revitalizou o estilo, que é muito famoso por aqueles metais, tipo Blind Guardian instrumental, essas coisas lindas. Lindas? É lindo, assim, porque é o dragão que está na montanha, sabe? É bonito. Normalmente tem um vocal feminino, né? É, Dragon Force. I'm going to morning, in the time before the night. In flames of dance, eternal rain, we ride towards the fire. Aquele... Ah, e tem um que não é tanto, que vocês aí gostam muito. Dream Theater. Pô, Dream Theater é bom pra cacete. Então... Tem umas que lembra bastante. E apesar de ser tudo instrumental, e tem a versão coreana desse jogo que não sabe em cargas d'água, a trilha sonora é diferente, tendo o vocal. Bom, tem o Killer Instinct, que tinha Super NES e vinha com CD da trilha sonora. Tinha músicas que era, a maioria era meio eletrônico, mas tinha uns rockzinho legal e era gravado mesmo, não era mídia evoluído. E é uma sacanagem você comprar um CD com uma caveira na capa e ter putz, né? Eu acho ridículo isso. Traição, né? Cara? Traição do movimento. É. Com a caveira na capa. Tem o Prince of Persia, que esse sim traiu o movimento, né? É. Todo mundo tava querendo aquelas musiquinhas da Arábia, os caras querem reinventar o estilo, em vez de ser puzzle, vai cortar a cabeça ouvindo death metal. É, quando você ia enfrentar alguém e começava as lutas, começava a tocar um metal. Maneiro. E essas bandas foram próprias para os videogames? Sim, é tudo composto pela equipe dos jogos, tem os compositores deles. É trilha sonora mesmo, como se fosse filme. E as bandas são tudo contratadas, músicos contratados, separados mesmo. Os que tem nome mesmo a gente já falou bastante. Um que tem o nome da banda é o Full Throat, de que é um adventure da LucasArts. Pô, famosíssimo, né? Sim, que é rockão, né? Você é motoqueiro na estrada, não tinha que tocar outra coisa. E tocar de uma banda chamada The Gone Jackals. Que o mesmo criador desse vai soltar agora um jogo que parece que vai fuder muito, né? É. Que é o Brutal Legend. Que no jogo já tá confirmada a participação do Ozzy, tanto dublando quanto em pessoa. Ó. É, tem o Rob Heffler. Quem mais que tem, celular? Ia ter o Dio, mas teve problema de direitos de imagem lá. E... Teve bichice por causa que tava o Ozzy e o Dio não podem ficar no mesmo ambiente, senão o mundo vai explodir, né? Tem uma mina, ó. Mina? Tem uma mina que é roqueira, esqueci o nome da vagabunda. É a Lita Ford, não é da mina. Quem dubla o carinha é o Jack Black. Esse jogo novo? É, o cara principal é o Jack Black lá, escarrado. Tem um clima que lembra um pouco a bandinha dele lá. The Nations D. Tem o Leme também, pra variar, né? Tem, o Leme é legal, tem aquela pegadinha, né? Quem que ganha? Leme ou Deus? Sabe dessa, Tebucó? Não sei. E quem que você aposta? Porra, que o Mister, né, cara? É uma pegadinha, porque Leme é Deus. Isso aí é do filme Os Cabeças de Vento, mano. Caraca, cara, bem lembrado. The Airheads, né, cara? É, isso aí é um filme pra lembrar pro povo que... Filme que tem na trilha sonora do nosso querido Rob Zombie, que tá presente em jogo pra caralho. É, eu lembro dele de um jogo de snowboard. Tem jogo de snowboard, tem Need for Speed, tem jogo de luta, tem no Gran Turismo, tem no Twist Metal... E a bandinha dele lá, White Zombie, tem naquele jogo paródia de Mortal Kombat, Way of the Warrior, que é toda composta pelo White... Composta não, é emprestada, né? Temos também o Quake, que a trilha sonora quem faz é ninguém menos que o nosso amiguinho Thread, Hedna, Nightingale. Eu não sabia disso, cara, eu joguei muito Quake e eu não fazia ideia de que a trilha sonora era dele, cara. É dele, Quake 1 e 2, se não me engano. E pra fechar agora, né? Como é que se chama o fã de David Bowie, Sr. Jorge? Ah, cara. Não sei classificar. Pessoa iluminada. É. Você sabe que tem um disco dele que é trilha de um jogo também, né? Pois é, cara. Eu procurei aqui depois que o Chico falou comigo, cara. The Nomad Soul. É, depois que ele comentou comigo, cara. Eu fiquei procurando, eu não achei, cara. É, foi desenvolvido junto. Só que o nome do disco é outro. Agora não lembro qual que é. Não é o Hours. Acho que é um antes do Hours. É o Earthling. Tem o Outside, Earthling e o... Depois do Hours não é, porque é o Duo. Não, depois do Hours é... Duo's e Hit and Heart. Aliás, ele já tá passando a hora de lançar um novo, né? Pô, já tá devendo, né? É. Tempo já. Peraí, o Survive é do jogo? Ah, então é do Hours. O Hours é do jogo, então? É isso mesmo, cara, é o Hours. Porque o Survive é a da abertura. Mas foi feita para o jogo? Foi feita em conjunto. Então, ele faz até alguns personagens no jogo. É, porque a capa não tem nada a ver, né? Não se tem nada. Na capa é ele morrendo no colo dele mesmo. É, a capa é um David Bowie escolhendo o outro, né? 3D holográfico. Né? E a contracapa são três deles, assim, em torno de uma cobra. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o jogo. É uma coisa que vocês têm que acrescentar, que vocês falaram que o David Bowie fez filme, fez o caralho, ele também fez jogo. Pô, eu não fazia ideia, mano. Não fazia ideia. Completamente surpreendido aqui. Mr. Entertainment, né, cara? Esse cara é excelente demais, cara. Muito gênio pra minha cabeça. I wanna rock! Oh, e outra banda que tem jogo é o Kiss, né? O Psycho Circus. Tem o próprio Psycho Circus. Ah, isso não me surpreende. É, né? E os caras têm até caixão. Não, saiu o gibi, saiu o jogo. Nessa turnê saiu de tudo, né? Eles são a banda com o maior número de, de produto de merchandising, né, cara? Do mundo. Produto licenciado. É, né? Da história. Até camisinha. É. Porra. Eu não vou vestir camisinha com o encontro do Gene Simon. É isso que eu tava pensando, não, cara. Eu vou usar uma camisinha não, que é a cara do Gene Simon. É camisinha de língua, né? Não tem graça, mas tem. Camisinha de língua. To school in Olympia, but everyone's afraid. What do you do with a revolution? Vem cá, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, é uma viagem na minha cabeça, ou em algum Battlefield tem Creedence Clearwater Revival? Cara, Battlefield eu só joguei um, e eu não lembro disso não. Porque eu sempre acho, principalmente algumas músicas tipo Fortnite Song, é música pro cenário de guerra, principalmente Vietnã, cara. Vietnã sacou ali pra estar no meio das matas, catando os buracos. Eu não sei se foi filme, não sei se foi jogo. Porque eu já joguei o Vietnã, já joguei o Battlefield 1942. Tem, é no Vietnã. Ah, então é daí. Eu não estou louco. Eu tô vendo a trilha sonora aqui, lembra bastante aquele o filme do. Good Morning Vietnã? Não é Good Morning Vietnã, é o do. É Borto. Nascido para Matar. É, tem White Rabbit, tem Surfing Bird. Surfing Bird. Metal Jacket. Tem Kinks, isso. Full Metal Jacket. Jefferson Airplane. Muito bom, muito bom. É, tem isso mesmo. Você acertou, amiguinho. É, então... Olha só. Tá podendo. Não, tô podendo mais ou menos, cara. Porque durante muito tempo achei que era viagem na minha cabeça. Não. I wanna rock! Agora só falta achar um jogo que tenha bandas nacionais, né? Tá difícil. Os caras nem pra meter um Sepultura no guitarrista, é sacanagem. Não tem. Não tem. Nem pra download. Nem pra download. Cara, não é pro interesse dos caras. Pode ser acordo com a editora ou distribuição. Eu entro no, naqueles chats randônicos, aí eu, where are you from? Rússia? What do you know about Brazil? Sepultura and football. Eu, caralho! Oh, eu já vi o Andrés falando que eles estavam negociando lá por causa da Fender, que é patrocina eles, que a Fender tá junto com o Rock Band, mas até agora não saiu nada, não. É, porque o lance, até esperar. O lance é esse, foi o caso do Beatles, né? Assim, pra sair o Beatles foi muito mais negociação do que vontade. Vontade todo mundo tinha, só que a negociação foi muito chata. E acabou virando meio que um leilão entre o Rock Band e o Guitar Hero. Agora, eu acho que só não existe Sepultura nenhum deles por negociação de direitos autorais, não é por falta de vontade, não. Porque público. Não, mas deve ser mesmo. Pode ser também por causa dessa história de nome. O nome é do Max, o nome é do Andres, o nome é da Glória, o nome é de quem, o nome é de ninguém. Sabe? De quem é o nome Sepultura? Também. Com quem que tem, sabe? Os irmãos Cavaleiros saíram da banda. Quem é a banda? De que... A banda é de quem? Quem pertence? A quem pertence Sepultura? É, não só o nome quanto as músicas, né? É, não, o nome que eu digo consequentemente. O nome do... Tudo que o Sepultura. Nome carrega, né? Exato. Com quem tratar? E agora? I wanna rock! E nesse meio tempo, cara, foi divulgada a lista de músicas que vai ter no Brutal Legend. Opa! O que, que nós temos então no Brutal Legend? 108 canções de puta pauleira. Vamos ver o que nós temos aqui. Assim o nosso pod vai ter 3 horas, cacete. Puta, tem uma coisa aqui que vale a pena, hein? Temos Metal Thrashing Mad do Anthrax, cara. Anthrax. É excelente. A nível de curiosidade, pegaram alguma coisa do Anthrax antes da época do Joe Belladonna nos vocais, cara. É um Pato Donald cantando. Assim, é um Pato Donald estrangulado. A voz do Neil Turbin, primeiro vocalista do Anthrax. O cara parece o Pato Donald mesmo, cara. Tô falando? É vou te mandar um negócio do Pato Donald pra você ver aí, seu... O próprio Joe Belladonna, ele gravou essa música mais tarde também. Então eu não sei se essa gravação que eles estão pegando é com o vocalista original ou com o Belladonna. Se for com o Neil Turbin, cara... Pior que o King Diamond, cara. Eu sei. E tem King Diamond aí, não tem não? Tem Cremation e Welcome Home. Tem Symptom of the Universe, olha que maravilha. Tem Never Sundae, caraca, tem Never Sundae, cara, muito bom. Eu tenho um carinho muito grande por esse disco do Sabbath, Never Sundae, muito bom. I wanna rock! Temos Painkiller do Judas Priest aqui, que também sempre vale a pena. É que vai ter o cara do Judas Priest aí, né? Ah, e tem Menor, hein? Pelo amor de Deus. Die for Metal e The Death Battle. Deathlock, que eu falei do Adult Swim. Em compensação, nós temos Megadeth aqui, cara. Tornado of Souls. Puta música de um dos melhores discos dos caras. Se vocês querem conhecer Megadeth, comece com Rest in Peace. Até o Motorhead aqui também. We Are the Road Crew, puta que pariu. Esse jogo tá prometendo, hein? E é um jogo de aventura, hein? O mesmo cara que criou Monkey Island, Futrota também é dele. O cara tá falando que tá realizando o sonho da vida dele com esse jogo aí, que ele tá conseguindo pegar todas as bandas que ele gosta e pegar a participação e o caralho. Como o cara tá fazendo com gosto, esse jogo promete. É. Realmente tá uma... Assim, eu não posso falar quanto ao jogo, mas quanto à seleção aqui, pra quem gosta de metal, quem gosta de porrada, está impecável. Outra banda que eu recomendo aqui, que também só tem uma música, é o Prong. Essa Snap Your Fingers, Snap Your Neck é muito boa. Vamos procurar essa banda aí. Eu gosto dessas bandas desconhecidas que só tem uma música que presta. Não. Prong não é desse tipo de one hit band, não, cara. Prong tem material excelente. Cada disco que eles lançam, mais porrada que o outro. Não, mas tipo, é one hit famoso e o resto é foda também. Tipo, deixa eu ver, Shelter. Tipo Danzig, sei lá, né? Todo mundo só conhece Mother. Aquela banda lá que os caras... Canta Two Priests, Spin Doctors. Spin Doctors. Vem por aí. Cara, tem Savatage. Caralho. Só faltou ter Maneta, aquela banda, né, que o Mario gosta, que é Nerd Metal, né? Blind Guardian. É, Blind Guardian. Que é uma subdivisão do metal, que é Nerd Metal. Né? Oh. Ó, outro Nerd Metal aqui é o Dragon Force. É. Olha só. Isso aqui eu tenho que citar em homenagem ao Leandro Bucol, que é um fãzão dessa música. Um cara que, quando toca isso aqui, ele vira em direção à Meca, sabe? Se ajoelha, estende aquele tapetinho assim dele. Sai correndo pelado. Não. Isso aqui ele faz com toda reverência religiosa, sabe? Peraí que eu vou adivinhar, hein? Vai. Mr. Crowley. Ah, garoto! Tem no Guitar Hero World Tour, essa dá até pra cantar. Não, o Leandro não consegue tocar isso aí porque ele chora. I wanna rock! Importante falar então, o Tenacious D só, que é a banda do Jack Black que faz a voz do principal. Precisava falar que eu tenho Tenacious D com o Jack Black no jogo? Só que eu tava vendo, tem um filme que chama Malucos por Natureza, que o Jack Black faz o papel de um cara e chama Tenacious D. Olha só. Antes? É, um filme velho, de 90 e pouco, e ele nem é o principal. Tem duas musiquinhas aí, a The Metal e Master Explorer, que são as que tem no Guitar Hero e no Rock Band. Ele devia ter a tribute, né, que é muito foda do filme. Tinha que ter The Metal. Tem a The Metal, cacete. Tem a The Metal? Não, pode crer. Legal ele falando, you can kill the metal. Não, a letra dessa música é totalmente massacration, né? E você acha que não tem banda que não faça esse tipo de coisa sério? É, Manowar. O Massacration não se leva a sério. O Massacration não, mas o Manowar sim. Manowar é exatamente isso, cara. A bandeira do poder do metal, porra. É. Vamos untar os nossos músculos com óleo, porque o deus do metal nos disse isso durante o sono. Aí eu não tenho nenhum disco do Manowar em casa, entendeu? Aí o nego fica me perguntando por quê. Você não conhece Manowar? Você não gosta de Manowar? Porra, como assim? Tá aí. Eu vi esses dias que saiu um disco do Manowar em português, eles cantando a música lá, é mó Fabio Júnior. Sério? É, o nome da música é Pai ainda, e é Pai, tantas coisas a gente fez junto. E tem português de brasileiro. I wanna rock! E por último, e não menos importante, GTA 4. Ó, dessa primeira rádio aí, que é a de thrash metal hardcore, né? Banda que crossover thrash e outros gêneros que os caras gostam de dar uma vomitada no nome, né? Liberty City Hardcore. A de Scandinavian New Metal. Isso. A de Vegetarian Progressive Grindcore. Ok. Essa versão. Nas expansões tem música mais. Daquelas missões de motoqueiro, que é do... Como é que chama o nome aí, Vard? Do Lost and Damned. Isso aí. A parte da expansão é mais legal, porque a parte normal, o que tem aqui de legal? É umas bandinhas meio desconhecidas. Murphy's Law é legal, que tem no Need for Speed também. É mais alternativo. Acho que o mais conhecido aqui, acho que é o Agnostic Front. É fato. Bad Brains também, Bad Brains, é do caralho. Mas assim, eu tô vendo aqui pela lista, desde o Agnostic Front, passando pelo Murphy's Law, até o Bad Brains, eles misturam muito a porrada clássica, né? O thrash clássico com o underground americano, né? Bem presente aqui. Sick of It All. Esse pancão, né? Exatamente. E na expansão rola mais uns thrashão, né? Porque aí entra o nosso querido Sepultura, fazendo sua presença pela primeira vez nos videogames. Olha só, é verdade. Você tinha reclamado. E temos o Max Cavaleiro como DJ. Ou seja, ele deve ter escolhido algumas músicas aqui, né? Eu não sei se com ele certeza, teve esse poder, né? Mas... Aposto que teve o dedo dele aqui pra escolher esse entombe. Esse Dayside aqui, Dead by Dawn, com certeza foi ele que escolheu. Creator, com certeza. Cannibal Corpse. Essas bandas, pelo menos, aposto que foi ele que escolheu. Eu teve a minha época de poder, Cannibal Corpse, eu já tava ouvindo e tava rindo, né? Aí eu peguei pra ouvir um tal de Impale Nazarene. Puta. Aquilo lá. Sabe quando você vai na loja? Eu quero o disco que tem mais carnificina e poder na capa. Banda com logotipo espetado, né? Porque logotipo, se você põe a mão assim, sai sangue. É. Porra! Você tem que pegar assim na pontinha dos dedos, senão sai tudo sangue. Nunca tinha visto por esse lado. Não, pior que é verdade, né? Até o Sepultura no começo era espetadinho, né? E ele foi dando uma lapidada. É até difícil de ler, a maioria. Exato, pra mim é tudo a mesma coisa. Pra mim é tudo um monte de centopéia enrolado assim, uma no outro. Só faltou também o Napalm Death lá, que o Vivaldi confundiu, né? O Vivaldi chega pra mim, ó, tem uma banda muito foda que o baterista só tem um braço. Porra! Aí, Napalm Death. Caralho, Napalm Death, mas eu ouço, meu, não é possível que o cara só tem um braço. Cara, eu tinha confundido Napalm Death com Death Leopard. Pois é. Eu não sei se isso é heresia ou muita presença de espírito. Death Leopard é um bom diabo que não consegue bater punheta, é foda. E tem essa Radio Broker, alternativazinha indie, que é a Juliette Lewis, é a DJ. A Juliette Lewis, aquela gostosinha lá que... Da Juliette and the Leaks. Assassina por natureza. Que o Brad Pitt catou. Não, ela é assassina por natureza, que no Drink in Inferno ela chega pro Tarantino e fala, você quer comer minha pombinha? Reed, quer me fazer o favor de comer minha pombinha? E o Brad Pitt catou. Ah, é? É. Bom, eu se fosse o cara também já tinha passado a rola geral lá. O Brad Pitt pegar alguém não é nada demais. É. Toda mulherada quer dar pra ele mesmo. Bom, o que vale é que a Juliette Lewis, além de excelente atriz, ela é a autora, né, do projeto Juliette and the Leaks, que eu adoro. Bom pra caralho. Eu acho que ela é uma das melhores cantoras femininas da atualidade, viu? Ah, tá aí, assim embaixo, concordo. Tá difícil, assim, uma mina que grita com vontade igual ela. É verdade. Tem a Peaches. Ah, mas a Peaches é remixada pra cacete. E a Courtney Love virou uma gorda debutante escrota. Gorda debutante. Não, peguem uma foto da Courtney Love hoje. É horrível. Cara, eu já nunca queria ver, nem na época que ela era casada com o Kurt Cobain, então... Não faço ela era gostosa, meu. Você gostou do Povo contra o Larry Flint, hein? Eu adorei. Meu, esse pra mim é o filme de romance mais perfeito que existe. Entendeu? Uma vez me falaram qual que é o melhor filme de romance. É o Povo versus Larry Flint. O cara fica aleijado sem funcionar o pau, a mina continua com ele, ama ele e o caralho, entendeu? Meu Deus. E depois a mina dele tá toda fodida lá com a AIDS, ele tá com ela. Agora você vê a bosta de um propósito indecente lá, a mina dá pro cara, foda-se, vai tomar no seu cu. E é com ele também, né? Com o Woody Harrelson. O Povo versus Larry Flint é o novo lugar no passado. Que bonito. Falando do som aqui da Rádio Broker. Isso. Ah, tem uma banda que chama Brazilian Girls. Eu não conheço essa porra. Será que é do Brasil mesmo? Não, a banda é americana. Ah, que bosta. E canta? A banda americana não tem nenhuma mulher nele. Porra, eu ia perguntar se as meninas são bundudas. que aí pelo menos justificava o nome. É que nem aquela banda brasileira que chama Garotas Suecas. Ou Mulheres Negras. Isso, Mulheres Negras. É, Mulheres Negras que são dois homens, né? Dois homens, era. O Abujamra e... Ah, Maurício Pereira. Eu vi um show dos Caraíbas que ele foi lá. O cara canta bem. Não, não é por nada não, mas a versão deles de Submarino Amarelo eu acho melhor do que a dos Beatles. Ó. Não, que os caras falam tanto que o Bladi e o Bladá é a pior música do mundo, meu, a Submarino Amarelo é muito mais tosca. Caralho. E ela, Submarino. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó, ó o que tá chegando, ó o que tá chegando, ó o que tá chegando. Porrada dos bitomaníacos na cara do Vivaldi. Né? Valeu, eu tô saindo aqui. Eu não quero estar no meio dessa chuva. Vai levar uma SPM, Vivaldi. Eu também sou bitomaníaco, mas eu não sou fanático, cacete. Vivaldi já maníaco. Fez a pre-order do Rock Band Beatles. I wanna rock! Ó, tem uma outra banda que eu achei legal aqui, ó. É. Chama Cheeseburger, eu gostei desse nome também. O nome da música também é legal, que é Cocaine. Eu só não entendi esses três pontos de interrogação. Interrogação, interrogação, interrogação, que eu nem sei como que eu falaria. Não é exclamação, cacete? Exclamação. Exclamação. O que eu falei? Você falou interrogação. Interrogação? É. Essa interrogação acho que era mais fácil pra falar. Seria Question o nome da banda, né? É. Assim, eles exclamam, exclamam, exclamam, exclamam. Não, mas tem porrinha interessante. São músicas pra conhecer, né? Exatamente. É mais uma seleção de banda alternativa americana. É o lado B da MTV que passa de madrugada. Por aí. Da MTV americana, que a gente aqui nem ouve falar. Agora, tem uns nomes assim que... Só aquela galera que frequenta o Teen Festival, o antigo Free Jazz Festival, vai reconhecer como, por exemplo, o LCD Sound System. Então, isso eu já ouvi essa porra. Eu só ouvi uma ou duas músicas dessa banda, você também uma ou duas. Só como diz a galera do Nerd Express, né? Só a galera pimba conhece o LCD Sound System. Não, o único que eu reconheci de nome foi esse. A Juliette do Lix, que eu ouço pra caralho. Apesar de odiar os remixes. É verdade. Essa música que tem no jogo é remix. Tem essa banda Uncle, que eu não conheço. Mas, segundo o que vocês passaram aqui, eles tocam essa música, Mayday, que eu também não conheço, com uma banda chamada The Duke Spirit. Essa é. Duke Spirit eu conheço. Bem bacaninha. Pô, pra tu ver a volta que essa porra tá dando, né? Caralho. Vamos sair dessa rádio que só a Juliette presta. Ou se tem alguma outra coisa que presta, a gente ainda não conhece. Não, olha a definição do gênero. Dance punk, rock alternativo e indie rock. Porra. I wanna rock! Então vamos para a Liberty Rock Radio, que é a V-Rock da vez, né? Que se você tem a expansão do Lost in Demos, o negócio fica mais fodido ainda. Dá uns exemplos aí, Shinkoi. Começando pelo começo, a minha banda mais favorita, acho que é uma das bandas principais da minha geração, temos as Abóboras Amassadas. Temos os Smashing Pumpkins aqui. Que não tá com a sua música mais foda, mas tá representado. Tá bem representado. Temos I Wanna Be Your Dog, nosso querido Iggy Pop. Grande, não. Que é o DJ, diga-se de passagem. É, além de ser o DJ aqui, vale ressaltar, não é apenas Iggy Pop. Nós estamos falando de Iggy and the Stooges. É. Les Originales. Les Originales Stooges. Cara, é uma das melhores bandas de punk rock de todos os tempos. Fácil, cara. Pô, Wanna Be Your Dog é a música mais foda dele, falou. Apesar de muita gente encher o saco, que parece que é música de Natal o começo, né? Eu odeio quando alguém fala isso. Toca o sininho aí pro povo encher o saco. As garotas que passarem uma noite comigo vão ter que ouvir essa música. Se elas cantarem Kelly Key como resposta, você continua? Vai depender do naipe da mina, né, mano? Se for um naipe meio que é líquido, dá pra arriscar. Ah, o amor! Isso é outra coisa. No DVD, quando ele canta essa música, ele põe o pau pra fora. Isso não é novidade vindo de hip-hop. É. Não. Pior é que eu fui na casa desse filho da puta e ele quis mostrar esse DVD justamente essa parte. Olha aí, Chico, essa. Ah, depois tu veio falar de mulherzinha querendo latir pra ela? Tá disfarçando? Qual é? Meu lance é sair pelado e eu quero ser igual a Iggy Pop quando crescer, sacou? I wanna rock! Queen? Que eu acho que é a música que mais toca nessa rádio. One Vision. Cara, vocês já leram um livro chamado Belas Maldições? Não. Cara, Belas Maldições é um livro escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett, e os dois contam uma história tipo fim do mundo. Entre vários outros personagens, tem um demônio e um anjo que se apaixonaram pela humanidade, então eles vivem aqui na Terra. E eles têm que impedir o apocalipse que vai chegar daqui a uma semana. E o demônio, ele tem um carro antigo que sofre de uma maldição. Qualquer fita cassete que ele deixe dentro do porta-luvas do carro mais de uma semana, a fita automaticamente vira The Best of Queen. É fato. Greatest Hits. É, The Queen Greatest Hits. Então qualquer fita que ele cate de Beethoven a, sei lá, África Bambata, né, ele coloca no toca-fita Queen. Os livros do Neil Gaiman são muito bons, cara. E ele fica puto o livro inteiro, né? Ele querendo ouvir qualquer outra coisa, ele mete a fita lá, porra, Queen! I wanna rock! Tem David Bowie pro Leandro Bucol, gente. Fascination, que eu acho que eu nunca ouvi essa música nessa rádio. Deve ser a versão inglesa daquela. Yes, Fascination. Puta que pariu. A praça é nossa, que faz tempo que não saiu. É. Eu vi que você ia falar que era a versão rock daquele funk lá, Keep Feeling Fascination. Galera, isso daqui. E se eu fosse analfabeto, eu podia falar que era a música da Amore Júnior, tipo Fascination Now. É, kissthisguy.com, né? É. Eu sei que é Celebration, tá? Excellent! Não vamos esquecer que nós temos Genesis aqui. Eu tava pensando no Genesis também. Ah, não, eu odeio Genesis. Eu odeio Phil Collins, todo mundo dele. Essa é com o Phil Collins, né, cantando. É do primeiro disco primeiro, com o Phil Collins no vocal. É um disco que vale a pena. Essa música, Mama, é um pouco até chata. Mas é um primeiro disco que vale a pena prestar um pouco mais de atenção. Se a galera gosta de rock progressivo do Genesis antes com o Peter Gabriel, ainda vai gostar desse primeiro disco com o Phil Collins, porque eles ainda não mudaram tanto. É. O Genesis começou a ficar mais pop a partir do disco seguinte. O Phil Collins, que tem ele no Grand Theft Auto Vice City Histories. Stories. Tem ele como... Stories. Tem ele lá no jogo, lá no meio da historinha. Eu prefiro ele no South Park, quando os caras pegam e enfiam o Oscar no cu dele. Corvos Pretos, com Remedy, que foi o primeiro grande sucesso dos caras. Apesar que, pra mim, eles são mais perpetuados como uma continuação do Led Zeppelin do que como Black Cross. Não deixa de ser. Inclusive, os Black Cross gravaram um CD duplo ao vivo com o Jimmy Page, Live at the Greek, de 2000. Fantástico, pô, cara. Repertório todo Led Zeppelin tocado pelo Black Cross com o direito ao mestre Jimmy Page ali na guitarra também. Em plenos anos 90, 2000, os caras fazendo esse rock and roll rasgado, tipo anos 60, 70, em meio a uma era new metal, que todos os roqueiros mais clássicos estavam reclamando daquela maçaroca de som, um renascimento praticamente, né? Black Cross tem toda a minha simpatia. I wanna rock! Temos The Who com a farofa deles nos videogames, que tá em todas, The Seeker. Não, The Seeker. Não. É a música do Google, essa. Música do Google. Já vi essa música com o Rush? Ou... Claro, eu tenho feedback aqui, eu tenho o EP de covers do Rush aqui, que tem essa música. É, porra. Fantástico. Olha lá, os dois vão começar a falar de Rush. Vai que eu vou ficar quietinho aqui. I wanna rock! Continuando aqui, agora pulando pra expansão. Meu, Styx. Ah, pera aí, antes de falar de expansão, só pra menções horrorosas, vamos falar do ZZ Top, Thin Lizzy, Ariane e Elton John. Pronto, agora eu continuo. Cara, eu juro que eu tenho vontade de ouvir Styx, mas nunca peguei. Aquele tipo de banda que tem um visual tão estranho que eu fico assim... Será que... Um dia eu ouço, vai. Deixa pra depois eu ver. Cara, eu guardei o Styx no Dead Seventh Show, que o Eric Forman, ele era fanático pelo Styx. E ele dormiu na frente da bilheteria pra comprar o ingresso, chegou na hora, só tinha ele, sabe, pra comprar o ingresso. E ninguém gostava da banda. Então, temos Rod Stewart, Lynyrd Skynyrd. Que não é nenhuma carne de vaca, Lynyrd, né? Skynyrd vale a pena. Lynyrd Skynyrd merece uma atenção toda especial, cara. Lynyrd Skynyrd é a aula, cara. Lynyrd Skynyrd é o beabá do rock and roll. Edgar Winter Group, que não é Frankenstein aí, ó. É, mas é conhecido. Que é a Free Ride, que tem o Fogat, que não toca o Slow Ride, né? Toca Divin Real. E tem uma pegadinha com os nerds aqui do Aerosmith, né? Com o Lord of the Fiends. Ah, pegou. E é Figs, né? Não é Things. Não é nem Things, né? É Figs. É, Figs. Sei lá. Figs, desculpa. Ou Tides. Olha só. Tides, não sei nem como eu pronuncio essa palavra. Se descobrir. Figs. No inglês Forever Body está desatualizado para entender isso aqui. Ah, é Tides. É Tides, né? Eu acabei de ouvir aqui a pronúncia. Isso. É. Mas pra baixo aí nós temos os Porta tocando 5 contra 1, pô. Ah. Música dos punheteiros. Temos de Purple aqui. É, quando a sua, não Farofa More, mas a Farofa Foda. Pra pegar um carro no GTA tocando Highway Star, meu filho, você sai atropelando. Isso merece ser respeitado, cara. Você é mesmo, seguindo a linha de músicas pra atropelar, acho que essa é a melhor do jogo mesmo. É, então. Fácil, essa, fácil. A The Seeker pra atropelar quando você tá procurando alguém específico. Ó, tem Iron Maiden pra quando você tá fugindo, Run to the Hills. Run to the Hills. Então, ó, tem do Bon Jovi também, quando você tá à procura de alguém, Wanted Dead or Alive. Ó, tem do Saxon, Wheels of Steel. Ah, tem Free Ride dele também. Pra dar uma passeada. Tem bastante música temática aqui. Tem músicas para todos os gostos, estilos e situações. E tem Black Sabbath, cacete. A gente não falou do Black Sabbath. Heaven and Hell. Heaven and Hell. É com o Dio, né? Sim, se eu não me engano, é o primeiro disco de Sabbath com o Dio. E é o disco que batizou, né, o projeto que nós conhecemos hoje, Heaven and Hell. Meu sonho era se o Dio cantasse as músicas do Sabotage do volume 4. Symptom of the Universe, Hall in the Sky. Sim. Pensou o Dio cantando Symptom of the Universe? Eu nunca achei isso. O que mais que nós temos aqui, crianças? Tem uma Motley Crue, né? É, essas temos Motley Crue. Pois é, o que mais? Você sabe que o Ok Tok, ele é um especialista em fazer cover de podcasters, né? Por exemplo, ele faz o cover do Jovem Nerd perfeito. Landa, landa, landa, nerds! Eu sou o Ok Tok, eu não sou o Jovem Nerd cover! O cara vira e fala que tem que botar o Holy Dive na picape pra ouvir o ranger da agulha, pra dar pau dura essência. Só falta falar que vai querer sair pra correr. É o que eu pensei. Eu não fico cara, mas sair correndo pelado de pau duro é foda. Ainda bem que essa porra é feita via internet. Então, Octoc tá aí ou não? Não, tô aqui. Octoc. E agora? Alô? Eu estou aqui, meu filho. Aqui não tá caindo, não. Agora caiu. Eu tô aqui. Caiu. Alô? Tô aqui com as piores capas, né? Abre com Mano War. Fecha com o Tom Zé. É, aquela capa é ótima, porra. Adios, aqui, tá aqui. Morreu de novo. Morreu. Tadinho. Vamos lá, vamos tocando. Mas sabe uma coisa legal do Cannibal Corpse de falar? Manda. Eles aparecem no filme Ace Ventura. Caralho. Isso não é currículo pra ninguém, cara. Na parte que o Ace Ventura vai visitar o doido lá no primeiro filme, aí tem, ele entra num show lá e é Cannibal Corpse, maluco. Esse filme tem a Mônica do Friends, né? Isso. Puta, Courtney Cox, né, o nome dela. E o Jim Carrey come ela. Meu Deus. Isso é currículo pra alguém? Volta a perguntar, isso é currículo pra alguém? Já fui eu, quase comprei um filme com esse nome aí, O Senhor dos Anéis, e ainda bem na última hora eu vi que não era de mulher, mano. Que sacanagem. Opa! É, sacanagem tinha muito, mano, do tipo que você gosta. Tem uma mina gostosa na capa desse aqui, eu vou nessa. É, ah tá, vai nessa. Vai nessa de ter uma mina gostosa. Ah, tem umas quatro minas gostosas nessa capa aí, tu vai ver o nome da banda, Poison. porra!